Estratégias de navegação na web. Proposta preliminar de uma abordagem semiótica para a decisão do clique. Esta é uma apresentação em que os slides estão disponibilizados no website usabilidoido.com.br. Se você quiser acompanhar o áudio enquanto assiste os slides, e essa é uma boa ideia, eu estarei dando as dicas para você mudar o slide clicando no PowerPoint para avançar. Então nós estamos começando no slide 1. Meu nome é Frederic Van Amstel e eu sou editor do blog Usabilidoido, que trata de assuntos desde a arquitetura da informação até a interação humano-computador, contextualizando no caso de websites. Slide número 2. O assunto desse artigo, ou melhor, dessa apresentação, é sobre a análise de taxonomias de websites. Taxonomias são menus hierarquizados que permitem chegar a uma determinada informação específica dentro de um ambiente hipertextual. Então, facilitando uma taxonomia, nada mais é do que uma sequência de menus de navegação. Digamos que uma pessoa fictícia, Anderson, é um aluno da universidade, de uma universidade federal, e ele precisa encontrar um livro específico na biblioteca para poder saber se ele deve ir até a biblioteca ou não. Se ele for até a biblioteca e não ter o livro lá, ele terá perdido um tempo precioso. Portanto, ele recorre ao website da universidade para procurar o acervo da biblioteca. Ele encontra, diante do site da Universidade Federal do Paraná, as duas facetas de uma taxonomia, que é o informações sobre, onde tem vários links para áreas institucionais do site, e informações para, com links para áreas destinadas exclusivamente para uma determinada faceta do público, calouros, amigos da UFPR, imprensa e etc. Slide número 3. Como que ele faz para decidir onde clicar? Existem, segundo a semiótica, e mais precisamente Charles Sander Peirce, um dos principais teóricos da semiótica, e eles dizem que existem três tipos de raciocínio principais que são utilizados para decidir alguma coisa. Então, é a dedução, indução e abdução. A diferença entre esses três tipos de raciocínio é a forma como eles chegam ao resultado. Na dedução, você parte de uma regra geral, como, por exemplo, tudo que sobe tem que descer. Aí você analisa um caso específico. A minha bolinha está no alto, né? E se eu solto ela, o resultado inferido é que ela vai ter que cair, ou ela vai ter que descer. Pela indução, você já faz o contrário. Você, a partir de um caso específico, você deduz uma regra. Foi assim que a primeira pessoa enunciou lá o Newton, né, que é aquele famoso físico, enunciou essa lei da física de que tudo que sobe tem que descer, porque ele observou o caso em que caiu uma maçã na cabeça dele e ele teve essa ideia fantástica de enunciar essa lei. Foi uma lei induzida. Na abdução, você não parte de nenhum caso e nenhuma regra, você simplesmente observa os resultados de alguma coisa que já aconteceu, ou seja, você pega o bonde andando e a partir daí você conclui, você levanta uma hipótese, uma regra hipotética, a partir dela você testa, se der errado você revisa a regra até que ela esteja correta e você tem um caso que possa servir de exemplo de aplicação desta regra. Ou seja, uma forma de iterativa, né, uma forma repetitiva de você tentar descobrir alguma coisa sem você ter muitos dados disponíveis. Um exemplo de abdução seria quando você encontra, por exemplo, uma bola caída no chão, um resultado, e você levanta uma regra do tipo, essa bola sempre cai do topo do armário porque o armário está torto. Aí você vai fazer um teste para ver se isso é real. Você vai colocar a bolinha lá em cima e se ela cair de novo, então você pode ter certo essa regra. Se ela não cair, então você vai ter que pensar em uma outra regra, como, por exemplo, a bola caiu porque o meu gato sobe em cima do armário e derruba a bola. Se por acaso você conseguir confirmar alguma das hipóteses, você vai ter um caso em que, por exemplo, um caso em que toda vez que o gato estiver em cima do armário, ele vai derrubar a bola. Slide número 4. No entanto, durante a navegação na web, predomina a abdução. Por quê? Porque existem muito pouca regra, né, para a construção de websites. É uma forma bem livre. Todos os criadores de websites podem criar seus sites da forma como quiserem. Não é uma estrutura muito, muito bem definida. Então, não existem padrões estabelecidos, como, por exemplo, todo site de universidade federal vai ter um link para a biblioteca em determinada posição do website, na primeira página. Não, não existe essa regra. E também não existem casos suficientes para que você possa prever o que vai acontecer. Por exemplo, por mais que esse Anderson, que é o nosso personagem fictício, já tenha passado por outros websites de universidades e tenha clicado em link de biblioteca em determinadas sessões, nesse site esse link não está mais presente. Então já é diferente o contexto todo. Então esse caso que ele tem anterior de uma experiência prévia já não serve mais. Então ele tem que arriscar, ou seja, ele tem que fazer uma abdução. Digamos que ele escolha o link ensino dentro do da faceta informações sobre. Slide número 5. E como saber qual a relação entre esse rótulo ensino e aquilo que ele quer chegar, ou seja, consulta na biblioteca? Por que ele fez essa decisão? Então a gente vai tentar investigar esse raciocínio do usuário. A primeira coisa é saber qual é a regra hipotética que ele gerou na sua abdução. O que você espera encontrar? Ah, suporte ao ensino. Tudo bem, você sabe que ele espera encontrar suporte ao ensino. Mas por que ele resolveu fazer isso, né? Essa é a regra hipotética dele, que ele vai testar, ver se procede e corrigir para formar um caso. Mas antes mesmo disso, a gente precisa saber por que ele decidiu o suporte ao ensino. Qual que é a relação que existe entre biblioteca e suporte ao ensino? Então por que você acha isso? Ah, porque a biblioteca é necessária para ensinar, digamos que ele responda. Isto é um caso. Então, estamos tratando de uma indução. Nós transformamos a abdução dele numa indução. Então, agora a gente sabe que ele espera encontrar suporte ao ensino porque a biblioteca é necessária para ensinar. E como que a gente sabe? Por que ele chegou nessa ideia de a biblioteca é necessária para ensinar? Como que a gente sabe isso? Transformando numa dedução. Ou seja, perguntando quais são as regras pré-determinadas que você usou para chegar nessa conclusão. Como você chegou a essa conclusão? Ensinar pressupõe aprendizado, que só é possível através da pesquisa. Sabe as palavras. Nessa frase ele disse duas regras, né, que isso, ensinar pressupõe aprendizado, que só é possível através da pergunta, segunda regra. Então, através desse protocolo de perguntas que está sendo proposto nessa apresentação, a gente pode investigar melhor como funciona o raciocínio do usuário. E agora eu vou explicar como que foi elaborado esse protocolo de perguntas. Slide número 6. Quando você pergunta o que você espera encontrar, você quer saber qual que é o conteúdo que o link possibilitaria. Essa pergunta é fácil de responder. O usuário sempre vai ter uma hipótese para responder o que ele acha que vai encontrar. É uma abdução. A abdução, como disse, predomina na navegação na web. Quando você pergunta por que você acha isso, você quer saber qual que é a premissa, né? O caso que você tem de experiência anterior que estaria sustentando essa possibilidade. E quando você pergunta como você chegou a essa conclusão, você está perguntando, querendo saber quais são as regras gerais, as premissas absolutas que ele está usando para fazer esse raciocínio. Conforme você vai aumentando a complexidade das perguntas, né, vai aumentando a complexidade das respostas e a partir da pergunta de indução e de dedução, você já tem um nível de respostas muito menor. Às vezes o usuário não consegue responder de fato quais são as regras que ele está utilizando para fazer aquele raciocínio, porque isso já está muito um processo muito subconsciente, não é uma coisa conscientemente decidida. Slide número 7. Para explicar como que foi elaborado esse protocolo de perguntas, a gente tem que voltar ao conceito de signo, que é a base da teoria semiótica. Charles Sanders Peirce disse que algo que, sob certo aspecto ou de algum modo, representa alguma coisa para alguém, se chama signo. Ou seja, qualquer coisa que eu use para representar algo. Se eu estou dizendo essa palavra, é um signo, uma palavra, essas palavras que estão nos slides são vários signos. O slide em si é um signo. O computador também é um signo, porque ele representa muitas coisas. Então, praticamente tudo conceitualmente pode ser considerado como um signo. Mas por que conceitualmente? Porque o signo ele está situado dentro da mente da pessoa. O signo ele é como se fosse um objeto de mediação, uma forma de mediação entre a mente e os objetos do mundo real, porque eu não posso simplesmente pegar uma árvore e colocar ela na minha cabeça, literalmente. Não cabe, não tem como, não vai funcionar. O que eu faço é, eu observo a árvore e eu crio um conceito, um modelo, né, uma cópia mental dentro da minha mente, e isso se chama signo. Segundo Peirce, esse signo é dividido em três partes, né? O objeto, que seria essa cópia do observada, né, do mundo real, seria um modelo mental, um working model em inglês, né? E o representante, que é a representação desse objeto, ou seja, a imagem, todas as características de apresentação desse objeto, se for um objeto sonoro também vai ter a sua apresentação sonora, e o interpretante, que seria o resultado. Então, se, dando um exemplo, você tem um objeto que seria... você poderia ter um objeto que seria o fogo em si, uma fogueira, representando a imagem do fogo, o calor, né, a sensação de calor que ele provoca, e o interpretante, que seria sentir uma sensação gostosa numa determinada situação, se a fogueira está controlada, né? Ou então ficar em pânico geral se você está dentro de uma fogueira, literalmente. Slide número 8. Aqui a gente está explicando vários conceitos da semiótica com relação ao signo. No mesmo gráfico está sintetizado várias ideias. Começando pelo objeto dinâmico, que é a pontinha embaixo do gráfico. Esse objeto dinâmico é, como eu falei, é o objeto no mundo real. A coisa em si que não pode ser transportada para o mundo da mente. Então, para fazer isso, você passa por um processo de objetivação, que tem três etapas: primeiridade, secundidade e terceiridade. Essas etapas elas vão aumentando a complexidade. Na primeiridade, você percebe qualidades intrínsecas desse objeto. Por exemplo, você olha para uma árvore, você percebe a cor da árvore, você percebe o tamanho, só qualidades superficiais. Já na secundidade, você prevê efeitos que essa árvore tem, como, por exemplo, você vê uma árvore, então o efeito de você ver uma árvore é de você imaginar que existe uma floresta ali, ou então de você imaginar que o ar é puro naquela região, ou qualquer outra inferência que você faz a partir da visão desse signo. Já na terceira idade, você estabelece uma relação maior entre as qualidades superficiais do signo, os efeitos e os outros signos adjacentes, ou seja, você estabelece uma relação muito mais complexa, chegando a um modelo mental que seria esse objeto imediato na sua mente. Então, o signo formado por uma árvore num determinado lugar específico, numa determinada situação específica, ele é um modelo mental que você vai trabalhar na sua mente. Um modelo bastante complexo, porque envolve todas as questões de contexto em que essa árvore e você como observador está inserido. Aí, na outra ponta do signo, você tem o representante e o interpretante, que é o resultado. Então, você viu uma árvore, você tem o interpretante, que seria você entendeu que aquilo é uma árvore, digamos que esse seja um interpretante, e esse entendimento vai levar a um outro signo. A partir do momento que você entende que esse é uma outra árvore, então você pode entender que essa árvore faz parte de uma floresta, e daí você vai entender que essa floresta faz parte de uma reserva ecológica, e que essa reserva ecológica faz parte de todo um esforço de preservação do meio ambiente. E começa a entrar em conceitos cada vez mais arbitrários e cada vez mais distantes daquele objeto inicial. É isso que o Peirce chama de semiose ilimitada, né? Que um signo vai levando a outra, indefinidamente e infinitamente, por isso ilimitada. Slide número 9. Aqui a outra representação gráfica também das tricotomias de Peirce. Peirce pegou esse conceito de objeto, representante, interpretante, linearizou ele e separou e juntou aquelas categorias de primeiridade, secundidade e terceiridade que são passadas no projeto de objetivação, e ele resolveu usar essas categorias para classificar as diferenças de relação entre o objeto e o representante, e o representante e o interpretante. Então você tem ali no caso da relação entre o objeto e o representante, você tem a similaridade, você tem que vai caracterizar o tipo de signo de relação icônica, a causalidade, que vai caracterizar o tipo de relação indicial, e a arbitrariedade, que vai caracterizar o tipo de relação simbólica. A mesma coisa também para a relação entre representante e interpretante. Você tem o rema, o dissente, o argumento, e pelo representante em si, tem o qualissigno, sinsigno e legissigno. Todas essas 9 relações, né, vão ser depois cruzadas para formar 10 classes de signos principais, que a gente já vai falar mais aprofundadamente. Slide número 10. Logo antes de decidir qual que vai ser o link que o usuário vai clicar, ele passa por todo aquele processo de semiose. Cada link ele vai processar e vai fazer, ter uma interpretação de um signo que vai levar outro signo, outro e outro e outro e outro. Ele pode passar tanto pela abdução, indução, como dedução. Mas nesse caso específico, a gente está analisando como que funciona a interpretação de um link específico como ensino. O representante dele seria a apresentação gráfica, né, desse link ensino e a palavra ensino em si. Já o objeto seria o que esse representante está representando. Então seria a página de ensino. Essa é desconhecida pelo usuário ainda, ele ainda vai ter que entrar lá. Mas o conceito existe. Ele sabe que alguma coisa está dentro daquele link ensino. Então já existe um conceito de uma página intitulada ensino. Só que essa ligação entre o objeto e o representante é totalmente arbitrária. O que a página ensino, que é desconhecida, tem de relação com o link, com a palavra escrita ensino? Não tem nada. Nós estamos tratando de relações altamente simbólicas e arbitrárias. Porém, a relação entre o representante e o interpretante, ou seja, o significado que vai ter esse link, pode ser de vários tipos. Pode ser uma possibilidade, pode ser uma certeza ou uma certeza absoluta. Você pode ter certeza absoluta que dentro do link ensino vai ter suporte ensino, ou você pode ter uma mera certeza, ou você está testando uma possibilidade. Essas três possibilidades entre o representante e o interpretante são aquelas três categorias que a gente viu no slide anterior de relação entre o representante e o interpretante, que é o rema, que é o dissente e o argumento. Para explicar melhor de onde surgiu esse protocolo, então aqui a gente tem listado todos aqueles 10 classes de signo que eu tinha referido, são aquelas 9 classificações de relação entre objeto, representante e interpretante. Elas estão listadas aí no lado esquerdo, as combinações, que foram elaboradas a partir de um método matemático, só chegaram a 10 classes de signos. As três classes de signos que foram escolhidas para elaborar as perguntas são essas três de baixo: legissigno simbólico remático, legissigno simbólico dissente, legissigno simbólico argumento. Por que tudo começa com legissigno? Porque ambos estão caracterizados pela relação entre o representante e o objeto na terceira idade, ou seja, são todos de ligação arbitrária, de ligação simbólica. Do lado direito desse slide, você tem os 10 modos de inferência que foram elaborados a partir dessas 10 classes de signo, porque ela parece muito arbitrária, parece que não serve para nada, um monte desses nomes aí, mas se você relacionar elas com argumento abdutivo, com aquele raciocínio abdutivo, indutivo e dedutivo, você chega a 10 tipos de inferências diferentes, ou seja, você detalha mais como que funciona esses argumentos. Então nós vamos estar trabalhando com os três modos de inferência, que é a explicação, a construção de modelo e o raciocínio dedutivo. Slide número 12. As três perguntas do protocolo foram usadas num teste piloto com usuários para verificar se elas poderiam, de fato, ajudar a análise de taxonomias, que era o objetivo dessa pesquisa. O objetivo não era dizer ter um resultado preciso se um determinado rótulo ou uma determinada organização na taxonomia está errada. O objetivo era verificar se o protocolo de perguntas ajudaria na análise. Então foram selecionados 3 alunos de graduação da universidade e a cada um deles foi dado 10 tarefas, tal como que dia terminam as aulas, aí o usuário tem que encontrar essa informação no site, ou por exemplo, onde que está o link para a biblioteca, consulta na biblioteca e assim por diante. Antes de clicar, o usuário era instruído, antes de clicar no link, ele decidia qual link ia clicar para a próxima etapa, para concluir a tarefa dele, mas ele não podia clicar, ele antes tinha que responder aquelas 3 perguntas que a gente já tinha visto no protocolo de perguntas. Slide número 13. Só para exemplificar, aqui tem só alguns dos rótulos que a gente encontrou que não estavam consistentes entre o que o usuário esperava encontrar e o que ele de fato encontrava. Então isso mostra a riqueza de como o protocolo de perguntas ajudou a gente a não só descobrir quais seriam os rótulos que estariam inconsistentes, como por exemplo, o rótulo de extensão. O usuário esperava encontrar a lista de todos os projetos de extensão da universidade. No entanto, o que ele encontrava era apenas a apresentação dos conceitos, do conceito de extensão, e apenas dois projetos grandes de extensão, que é o Festival de Inverno e um outro projeto que eu não me lembro agora. Um motivo, por que, que ele nessa tarefa ele achou que a página de extensão iria listar todos os projetos de extensão? Ele estava buscando o link para a assessoria jurídica da universidade, que fornece assessoria gratuita. E ele chegou à conclusão de que a assessoria jurídica é uma atividade externa, né? Esse é um caso que ele tem, ele sabe que é uma atividade externa. Então, a partir disso, ele previu que, ele inferiu que ali dentro estaria o link para a assessoria jurídica, porque é de fato um projeto de extensão. Como resolver esse problema? Então, uma sugestão levantada seria incluir todos os projetos de extensão na mesma página em que é listado o conceito. Simplesmente adicionar uma listagem de links. Uma solução bastante fácil para resolver esse problema. Slide número 14. Então, concluindo, o protocolo de perguntas, ele foi bastante útil, porém, ele não pode ser seguido à risca, porque muitos dos usuários não respondiam todas as perguntas. Você perguntava o que você espera encontrar, às vezes ele, eu não sei, só estou tentando. Ou então ele respondia, a maioria das vezes os usuários respondiam a primeira pergunta. Já na segunda, já tinham problemas para dizer por que, que resolveu clicar naquele link, por que, que ele acha que vai encontrar aquela informação naquele link, que é a pergunta de indução. Muitos não conseguiam responder. E já na pergunta de dedução, né, quais seriam as premissas que sustentam isso, né, quais seriam as regras gerais, quase nunca o usuário conseguia dizer isso. Então a gente quer aprimorar esse protocolo para que ele seja mais adaptivo e possa deixar o usuário mais tranquilo, porque acredito que esteja havendo uma pressão muito grande em cima do usuário para algo que ele não sabe muito bem como que funciona. Outro detalhe importante é que os testes foram realizados sem gravação, sem filmagem, apenas com anotações no papel, e isso prejudicou bastante a sua realização, porque a anotação é muito mais lenta do que a fala do usuário. E voltar para analisar o filme não era possível. Então, em próximos trabalhos, a gente vai tentar fazer a gravação ou filmagem da conversa entre o usuário e o avaliador. No entanto, o protocolo de perguntas se demonstrou bastante uma boa alternativa ao protocolo Think Aloud, que já é conhecido de analistas de usabilidade. O pessoal usa muito de incentivar o usuário a estar falando todas as dificuldades que ele tem, de explicar tudo o que está acontecendo com ele, por que ele está decidindo. Só que o problema disso é que o usuário acaba se concentrando demais na tarefa, né, e acaba realizando bem demais a tarefa do que se ele não estivesse falando, verbalizando o que ele está fazendo. E isso é uma situação artificial, porque numa situação real de uso ele não vai estar falando alto, ele não vai poder estar fazendo isso, e a performance dele talvez seja menor usando esse sistema. Então o protocolo Think Aloud ele traz uma certa artificialidade no resultado. Já o protocolo de perguntas, ele não interrompe o usuário enquanto ele está tendo raciocínio, ele interrompe o usuário no momento em que ele está partindo para a próxima etapa da tarefa, ou seja, ele não é tão intrusivo, apesar de ter esse fator de estar sobrecarregando o usuário com perguntas que ele não sabe responder. O mais interessante desse artigo, no entanto, foi perceber que a semiótica e todo esse conhecimento sobre a lógica do raciocínio também é muito interessante para análise da arquitetura da informação de websites. Slide número 15. Obrigado por vocês assistirem essa apresentação e ouvirem também. Frederic Van Amstel, usabilidoido.com.br.